você me vê vermelha e acha graça, mas eu não ficaria bem na sua estante. Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Só por hoje não quero mais te ver. Só por hoje não vou tomar minha dose de você. Cansei de chorar feridas que não se fecham, não se curam. E essa abstinência uma hora vai passar. Mix. Mix. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. Give yourself away.

Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Hey. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. Hey. Hey. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. That door, we blowing smoke. She asked me light a fire like a Mars song. Ay. Act a fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car. Ay. Shit was legendary through a TV out the window of the montage. Cocaine on the table, liquor pouring. Don't give a damn. Dude, your girlfriend is a groupie. She just tryna get in, saying I'm with the band. Ay. Ay. Now she acting out of pocket, tryna grab up on my. On their bitches in my trailer, said they ain't got a man, and they all brought a friend. Yeah, ay. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. All my brothers got that gas, and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man. Them the shot toss. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking any bad bitches, jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks, and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12-car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Yo, wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made a hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. Oito e Post Malone com Rockstar. E agora tem pra você, tá saindo 30 dias da plataforma Look. Atenção você, Dani Nakatake. Final do fone 7877, se deu bem, né? Dani Nakatake 7877, aguarda. A equipe da Mix vai entrar em contato com você, vai curtir um montão de filme na Look durante um mês. A Mix vai segurar a bronca, viu, Dani? Drops Mix, cultura pop. Eu sou o Diego Baroni e a dica agora é a série O Véu, que tá no streaming e acompanha uma agente secreta britânica trabalhando com a inteligência francesa. Boa no que faz, intimidadora e convincente, ela se infiltra num campo de refugiados na fronteira da Turquia e resgata uma mulher que pode estar envolvida com um grupo de terroristas árabes e todos estão atrás dela. As duas começam a viajar de forma clandestina e desenvolvem uma estranha amizade. Aos poucos, a trama vai revelando o passado traumático da protagonista que vai justificando suas ações. Aliás, esta personagem é o maior atrativo da história, vivida pela excelente atriz Elizabeth Moss da série O Conto da Aia. Os episódios são tensos, cheios de mistérios, muito envolventes, com uma ótima trilha sonora e belíssimas paisagens da Europa e da Ásia. Enfim, eu recomendo. A série de espionagem O Véu está no streaming. Você ouviu Drops Mix, cultura pop. Mix. De volta a qualquer momento na Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix, Mix. CYN 952, Mix Teresina 91.5. Emissora integrante da rede Mix de Rádio. Curta Mix no Facebook, facebook.com/MixFM Teresina. Você sabia que ter energia solar em sua casa, sítio, comércio ou indústria é muito fácil, rápido e prático? Com a expertise da Sunfield Soluções em Energia, você pode economizar até 95% do que gasta com sua fatura de energia, recuperando seu investimento em menos de 5 anos. Depois, é só usufruir de seu sistema solar, garantido por 25 anos contra perda de eficiência. Energia sustentável, econômica e ilimitada. É com a Sunfield Soluções em Energia. Fone 86 999584488. Os sucessos que marcaram uma época você revive aqui. As três mais pedidas da história da Mix. As preferidas dos ouvintes naquele tempo. Bora relembrar com as três mais pedidas da história da Mix. A qualquer momento, aqui na Mix. Do Brasil. Super Mix. 40 minutos de música. Super Mix. Mix agora 8 em ponto pra você. Muito boa noite. Eu sou o Luciano Leão e esse montão de música vai com prêmios pra você também, viu? Tá valendo kit exclusivo Mix. Vai squeeze e capa protetora pro seu celular. É fácil. Colou no WhatsApp, mandou o nome completo. Final da hora, ou melhor, final do Super Mix tem o sorteio. Manda aí, boa sorte. Vai, vambora. Mix. Super Mix. Natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda

Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, whoa. Out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm to control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a feeling, like a bad habit. To break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, bright magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down on my knees. Minutos de música. Super Mix.